se bem que a essência de um e-book é exatamente o mesmo, seja ele com encriptação, sem encriptação, existem diferenças básicas entre um livro e uma revista. O que está a fazer no e-book, na realidade, é a proteção dos direitos de autor. Foi devido a essa proteção de direitos de autor que se criou então a denominação e-book, para diferenciar algo diferente de forma eletrónica dos conteúdos digitais. A proteção dos direitos de autor é importante. É importante tanto para o autor como para a editora e para manter uma certa fluxo de livros e produtos para o mercado. Então, eu vou usar o título DRM, porque é o mais comum que acontece nos sites. DRM é Digital Rights Management, em inglês. Eu peço desculpa, não arranjei nenhuma definição para isso. Mas é uma tecnologia, não é mais nada do que um programa informático. Ele protege o e-book na sua utilização e define como é que esse livro vai ser utilizado pelo consumidor. Há dois tipos de DRM. Há uma chamada a tecnologia DRM social. Esse DRM social, basicamente, é uma marca d'água. São dois tipos de marca d'água que são encriptados no livro. Há a marca d'água visível, que toda a gente vê quando está no livro, quem não pode dizer este e-book foi-se dar um nome de tal e tal, o IP tal e tal, blá blá blá. E se tivermos o nome, também imprimimos o nome da pessoa. Normalmente, este DRM faz seguimento mais tarde na internet através da marca invisível. Não há nada que restrinja, exceto o contrato, depois vamos falar mais tarde, entre o utilizador e a empresa que está a vender o DRM social. O segundo tipo é o chamado do DRM comercial. Posso só fazer essa pergunta? Diga. DRM é sigla. Significa o quê? Digital Rights Management. Eu peço desculpa, não tenho um título para português. Isso, em português, não. Normalmente é chamado gestão de direitos digitais. Pois. Pelo menos, enfim, não há propriamente uma. Não, mas jurídica, não, que eu exato, saiba. Mas. DRM é uma definição jurídica. A lei portuguesa chama-lhes leis de proteção. Tecnologias de proteção. Desculpe. Obrigada. Chama-lhes medidas de proteção tecnológica, salvo erro. Pelo menos no direito de código de autor é. Basicamente é isso. São tecnologias que são impostas no livro eletronicamente e que protegem, de alguma forma, os direitos de autor e a circulação daquele livro. Basicamente é isso. No social, como eu digo, são marcas d'água, visíveis e invisíveis, que são colocados quando se faz o download do livro ou DRM comercial. E agora, por favor, não entendam DRM comercial que não está relacionado com o e-book. DRM comercial é porque alguém compra um servidor que faz esse DRM e que aplica nos seus e-books. Pode haver autores que vendem. Tenho esses casos particulares, que tenho minhas próprias bases de dados. Autores que editam eletronicamente, o livro não tem valor comercial, isto é, eles dão aos amigos, mas vai com o DRM comercial. Eles protegem, mesmo assim, o bem. São várias razões, cada um define como quiser, mas o DRM comercial aqui é visto nessa ótica, como proteção. O que é que ele faz nas restrições ao consumidor? Ele, quando descarrega-se para o consumidor, e esse vai com restrições, e a partir daí a utilização é definida pelo DRM, que quem define o DRM é o editor e não o agregador ou a empresa que está a vender o livro. Formatos. Vai ser importante, mas mais tarde, um bocadinho a seguir, os formatos mais comuns. E isto não se aplica ao DRM. DRM é aplicado a qualquer tipo de formato. O IPDF não é mais do que um PDF que está encriptado com DRM, seja social ou comercial. E o IPA. O hip hop ultimamente está-se a tornar muito mais o padrão mais viável e acho que é esse que vai vencer. Por uma razão simples. Enquanto o IPDF não permite a intimidação do livro com links para fora, por exemplo, com ir buscar no próprio livro imagens ou sons, o hip hop a novo padrão já permite. Então, em caso de dúvida, comprem sempre, ou rendem sempre o leitor, permita a leitura de hip-hop, pelo menos. Tipos de leitura. Isto é um facto que às vezes as pessoas não estão muito familiarizadas com este tipo de leitura. Porque o livro em si pode ser lido de duas maneiras. Offline, enquanto descarrega o livro, fica nos meus computadores, fica onde quiser, e a partir daí eu leio, ou online, enquanto está ligado à internet, para ler esse livro. Os dois tipos de leitura são comuns. Tem que se ter cuidado ao fazer o descarregamento do e-book, qual é o tipo de leitura que se vai fazer. Restrições. Aqui as restrições, vou-me concentrar só nas restrições do DRM comercial, por uma razão simples, é que no DRM social não existe restrições. E segundo, se eu tiver a descarregar PDF, não é um e-book no sentido comercial da palavra, naquele e-book que eu defini há um bocadinho, naquela definição, que era algo que estava protegido pelo direito de autor. Primeira coisa é tempo de utilização. A maior parte dos servidores de e-books vão desde uma semana até infinito, perpétuo. O tempo de utilização. Isso também está quando se faz a compra, está definido no DRM. Número máximo de páginas que pode imprimir. Este número máximo de páginas é definido ou em termos de 20 páginas durante 20 dias ou 30 páginas em termos temporais ou em termos do número de páginas que tem o livro, uma percentagem. Então diz que aquele livro pode imprimir 100% das páginas. Ou pode imprimir 20%, o que é que seja. A terceira restrição mais comum também é as páginas que pode copiar ou colar. Não é muito prático na leitura comum, na leitura do romance, dessas coisas, mas é muito prático quando há a leitura de livros científicos ou académicos, o que é utilizado para escrever artigos científicos. Tudo isso então permite-se também o corta-cola dos e-books. E mais uma vez, é definido em termos de tempo ou em termos de percentagem do número global de páginas. Se quiserem falar de alguma coisa durante o tempo, podem interromper. Leitores. Vamos começar pelo hardware, basicamente. Há dois tipos de hardware. Há o hardware que só faz aquilo, é dedicado para a leitura do e-book, é aqueles que a gente não tem, e depois há a leitura dos. Os leitores não dedicados, que fazem mais coisas. Dentro do hardware dedicado, temos chamados proprietários. Proprietários é quando, como eu disse há bocado, eu não vou dizer nomes comerciais, estão associados a um vendedor. Eu não consigo colocar nesse leitor algo que eu não vá comprar àquele vendedor específico. Normalmente é fechado e é de uma utilização. Fechada, não consigo, tenho que ir comprar aquele vendedor, não consigo colar mais nada. E depois temos os hardware genéricos, que se compram e que leem EPUBs e PDFs com ou sem DRM, e eles leem normalmente. Nos genéricos, basicamente, é descarregado pela internet e pode ser a qualquer vendedor comprar o livro. Sim, desculpe. Quanto aos hardware dedicados? Sim. Quanto aos hardware dedicados? A questão é. Aqui vou ter que falar em bancos porque não há outra hipótese. Eu é que sim, sim. O Kindle. Sim. O Kindle é um dos leitores mais popularizados, é. Leitor vendido pela Amazon. Ele é o único leitor, suposto o único leitor, que consegue ler os livros comprados na Amazon, mas no entanto permite também ler livros comprados noutros sítios. Não conheço, particularmente eu não conheço nenhum e-book reader dedicado. Que não permita ler livros de várias fontes. Ou seja, algumas, por exemplo, como o Amazon, que só os livros deles só conseguem ser lidos num Kindle. Mas, no entanto, se eu comprar livros noutras fontes, posso tê-los lá. O que vai ter que fazer, tem que pôr lá um leitor, um emulador, o que se faz normalmente, mas um emulador lá dentro e vai-se buscar. E onde começa o problema, e vamos trabalhar isso um bocadinho mais tarde, é quando esse livro que comprou tem DRM comercial, não é o social, DRM comercial, que não é aceito por aquele leitor. Então torna-se, não consegue utilizar o bem. E eu vou-lhe mostrar no final, se alguém quiser, tenho aqui, por exemplo, os leitores da minha própria máquina, é que eu fui buscar livros nessas condições e eles deixam de estar disponíveis. Se for um livro grátis ou um livro com DRM social, o Kindle e o leitor, o emulador que está por trás, tem que se carregar, pode fazer isso. Mas se não for com DRM comercial, alguns deles não trabalham. É só um alerta. Eu, como consumidor de e-books, nesse sentido, digo cuidado, vejam com cuidado, porque pode não ser viável a leitura em qualquer desses mercados. E aqui estamos a falar de um que é realmente uma grande expansão no mercado, mas há outros, tanto em Portugal como fora, realmente estão associados a uma editora, a uma base de dados, e tornam leitores muito difícil de livros que venham com DRM comercial, não com DRM social. Se calhar puser lá um livro que é gratuito, ele lê diretamente, porque o DRM aí vem tudo definido em infinito, basicamente é o que se faz. E aí ele lê gratuitamente. Se tiver outro tipo de leitura, já não. É só um alerta. Não sei se respondi, tá? Sim, sim. Mais ou menos. Okay. Então, esta é a dificuldade de a gente ter hardwares dedicados e não. Os genéricos em si não têm esse problema. E a maior parte os grandes vendedores de e-books no mundo inteiro estão a permitir que se faça também o download do livro com o DRM deles para leitores genéricos agora. Houve alguns testes que correram bem com alguns agregadores, incluindo esse grupo de agregadores, mas não correu muito bem, não foi nada assim espetacular. Mas temos que ter um bocado de cuidado. Por isso é tentar dar o verso mais simples. Não temos dar o verso não dedicados. Na realidade, temos o PC normal, é um leitor de e-books. E temos então as tablets experientes à criança que a gente falou, que aí o que vai definir, o que vai condicionar a utilização é o tipo de leitor que nós temos, o software em si, não é o hardware. Leitores. Mais uma vez, passamos sempre aos leitores, só porque segue um bocadinho o padrão do hardware. O software segue o padrão. Há software dedicado, que é que alguns revendedores só lêem livro deles e continuam a existir sempre. Estão todos agora a tentar se ir mais para o lado aberto. Estava muito fechado e estava a condicionar as vendas. Não há nada romântico nisto, não é? Realmente era uma questão de vendas pura. O software, as novas versões do próprio vendedor de e-books dedicados, começaram a abrir um bocadinho para os ler de e-books ou gratuitos ou com DRM social. Fora DRM social e comercial, andamos todos em testes. E eu sou um deles. O software de leitura não proprietário lê tudo, basicamente. Inclusive aqueles dos dedicados, eles também já estão a abrir. Estes, os melhores que eu conheço, esta é a parte interessante, são grátis estes leitores. Não estão associados a nenhum editor, revendedor de e-books, não têm, que eu saiba, nenhuma restrição sobre o sistema operativo da máquina onde eles vão operar, eles são trabalho por cima de tudo isso. E trabalham, a maior parte deles trabalham muito bem. Para o PC, este é o leitor que é mais comum. A leitura em PC, seja o secretário deste tipo. E eu vou usar e vou mostrar no final. Pertence à Adobe, é gratuito, quase descarrega-se. Está em português, mais ou menos, porque estávamos nós a traduzir, também estava uma empresa do Brasil a traduzir. Realmente, eles têm um peso comercial muito superior a nós, então chegamos ali a uma percentagem, 60% das palavras são brasileiras e 30% são nossas, a versão portuguesa, e a versão segue exatamente softwares têm exatamente as mesmas versões da versão inglesa. Isto é, quando sai uma versão XPTO em inglês, também sai em português. Para as tablets e para os pequenos devices, pequenos ecrãs, o Wi-Fi Reader é o que eu uso. Mais uma vez é grátis, é extremamente rápido a colocar o conteúdo no monitor. É muito dócil a apagar e a pôr e a cortar. Eu gosto muito do. Pronto, depois dou-vos os, no final, os endereços eletrónicos disso. Mas então, com esses dois elementos, um leitor para um PC e um leitor para um pequeno ecrã, que aqui vai de pequeno ecrã, tem aqui para um comercial, mas não vale a pena. Para todas as tablets que a gente chama como duas tablets, todos eles aceitam o Bluetooth. Até agora não consegui encontrar nenhum Bluefire Beat, portanto, que não aceitasse. Todos eles aceitam. Mesmo aqueles que são de uma marca famosa, como das marcas menos famosas, todos eles aceitam. Um ruído extremamente bom. Acho que agora, cuidados que nós temos que ter. Porque às vezes nós é conduzir dinheiro, mas nós começamos a fazer compras. Nós estamos a comprar um livro, estamos a comprar um livro com umas condições especiais. Ou as condições são exatamente as mesmas do livro físico ou do livro impresso, só que no livro impresso habituamos a aceitá-las. Porque todas as vezes que a gente compra um livro impresso, estou aqui se trouxe lá, sabem melhor que eu, que sabem que aquele livro não pode ser copiado, que aquele livro não pode ser divulgado. É por uso pessoal e, na realidade, o que eu entendo de direitos de autor é emprestá-lo. Nunca é comprado. O Código de Direito de Autor e Direitos Conexos lista no artigo 189 as utilizações livres. Sim. E quando eu compro um livro de papel, eu posso fazer uma cópia para uso privado, por claro. Exemplo. Posso usá-lo em determinados contextos educativos e de investigação científica, entre outros. Sim, sim. Portanto, há uma série de utilizações que nós podemos fazer com o livro impresso. Exato. Previstas na lei. Sim, sim. Portanto, não é questão de. Não se pode copiar. Não se pode copiar, isto é. Não se pode publicar, não se pode. Mas eu posso copiá-lo para privadamente, uso, não é? Para o uso privado, para o meu uso. Exato. O que estamos a falar aqui, quando eu digo fotocopiar, é fotocopiar e dar ao parecer da carteira uma cópia. Esse faz outro e entrega ao parecer da carteira. Estamos a falar, é essa cópia, não é para o uso privado. Repare, se for em contexto educativo uma percentagem, não o livro todo, mas em determinadas condições, um professor pode dar, por exemplo, imagino que os meus alunos precisam de ler duas páginas de um livro e eles não têm hipótese de o comprar. Por exemplo, um livro que só existe em inglês, que custa 80 libras na Amazon. Eu posso dar duas páginas desse artigo aos meus alunos. Para eles fazerem legalmente, não é? Porque estou a fazê-lo para. Sim, sim. Veja, nós. Isto aparece um bocadinho mais tarde, sim, claro. Mas só para dar aqui uma ideia, nós também fornecemos e-books e livros físicos, para o mundo académico em Portugal, e damos gratuito e damos também com licenças, seja o livro eletrónico ou o livro físico. Mas é um mercado específico, é positivo. Não é eu chegar a uma Amazon, valor para os novos, mas comprar um livro e depois começar a fazer cópias. Não. É essa parte. Nós estamos a fazer coisas com coisas aqui. Estamos aqui a comprar um livro no mercado. Coisas específicas, como investigação, educação. Há outras. Que eu apanhei no outro dia foi qualquer coisa de segurança social, institutos, não sei o que, de segurança social e apoio social. Até também há jornalismo, programas, etc. No geral, há exposições. A primeira coisa que temos que ver é se aquele elemento que estamos, seja gratuito ou comprado, se tem um formato do nosso leitor, que ele pode interpretar. É exatamente igual como quando eu compro qualquer programa software, quer dizer, eu tenho que comprar, se eu tenho um documento que é em Word, tenho que comprar um documento que sabe ler uma extensão Word, ou uma extensão TXT, ou qualquer coisa. Tem que estar associado. É como digo, normalmente, comercialmente, aqueles que estão no mercado comercial, a norma estão em PDF, é PDF ou EPUB. Mas, por favor, verifiquem que ainda continuam a existir muitos formatos fora disso. Para dar-vos uma ideia, há cerca de 78 formatos de e-books registrados no mundo. Estes estão-se a tornar o mais comum, especialmente aqui o EPUB. O EPUB realmente é um bom formato. E está sem custo. Está sem custo. Segundo ponto, tem que ver se as condições de RM são aceitáveis. Podem não aceitar, então não comprem. E vamos ver o que acontece. As DRMs têm que estar certificadas. Se forem a um site que não tenha DRM certificado, mesmo que seja licença perpétua, a impressão 100%, próprio IP 100%, por exemplo, tem que estar lá. E eu estou a definir aqui isto não é pela lei europeia, estou a definir isto pela lei americana, que somos obrigados a pôr. Somos porque estamos a trabalhar aqui um bocado com as leis americanas neste estudo e temos contratuais e tudo isto, porque parece-me a mim que são as que protegem mais o consumidor. Mas obrigam o consumidor também a ter mais cuidado quando se está a comprar. Ah. Essas duas coisas são importantes. Sim, desculpe. Desculpe, tenho uma dúvida, portanto vou perguntar. Talvez lembrou-me aquilo que acabou de dizer, lembrou-me se regula pelas leis americanas, isso significa que quem compra os seus livros, porque suponho que aqui há uns tempos, por incrível que pareça, os Estados Unidos são daqueles que têm as leis mais restritivas nestas matérias, mas recentemente a Biblioteca do Congresso lançou algumas exceções para a quebra de DRM em determinadas situações específicas, nomeadamente na educação, etc. São situações muito específicas. Isso significa que... Sim. Isso significa que também tem os benefícios da lei americana ou só os deveres? Não, como eu disse há bocado, eu forneço livros para mediar a sua educação. Eu não, os editores que represento. Agora, o que nós fazemos, os editores dizem este livro é grátis com essas restrições para estes professores e nós damos. Ele fica com aquele livro acessível para as restrições que eles têm, que normalmente são zero. Mas em termos de utilização académica, não é a utilização comercial. Mas temos as mesmas leis. Essas tempos de DRM, o que eu acredito que devem ver com cuidado é o tempo de utilização, impressão e o copiar. Podem fazer. Estes três elementos são críticos. É obrigatório e está definido em todos os e-books que se compram. Eu digo obrigatório, mas há muitas falhas. E segundo, que tipo de leitura é que a gente está a comprar? É que ao comprar um e-book, podemos estar a comprar um e-book a ler online, tem que estar sempre online. O que a gente está a virar é páginas de um servidor que não sabemos onde é que estava. Leitura online. Eu não sei como é que está a ver, já que está na educação. É um caso típico da leitura online. Não se pode descarregar a totalidade. Eles agora estão a mudar um bocado a política também. Mas é um livro mais com 2 anos. Mas pronto. Como consumir ao final, isso é o que a gente tem que ter cuidado. Quero saber sobre se é o livro que eu estou a comprar e tem que lá vai certificado, se é online, se é para descarregar para o meu computador, então passa a ser offline, eu descarrego e leio quando quero. Se o tempo que eu estou a comprar é aquele tempo que eu quero. E segundo, o número de páginas que posso imprimir e o número de páginas que eu posso copiar. Vejam, isso só faz sentido, essas regras todas, que a gente está a comprar livros de utilização profissional ou académica. Porque se for para comprar uma novela, um romance, não faz sentido, ninguém copia, faz cópia de uma página ou duas, não é crítico. Agora, o tempo de utilização é sempre crítico, e que tipo de leitura vamos fazer desse tipo? Então, isso é importante que a gente veja isso. Agora, nós como consumidores, temos sempre a mania de responder sempre sim, sim, sim, sim, sim a tudo, que é para a gente descarregar as coisas e começar a trabalhar, e ninguém está a ler os contratos. Todos os vendedores de e-books que sejam abertos, isto é, não estão associados a nenhum leitor hardware, não estão associados a nenhum leitor software, os chamados vendedores abertos, esses aí definem condições que são as condições que foram especificadas pelos editores. E há um contrato. Na realidade, você está a dizer sim, sim, sim, sim, sim, sim, mas o que está atrás disso é um contrato de venda. E nesse contrato de venda, se a gente quiser ler, não é um contrato de venda maquiavélico. É ali o Nino, mas não é maquiavélico. meses que não leio nenhuma, se calhar mudaram, mas eu não pego, mas acho que não. Mas há uma cláusula muito importante nos e-books que não é. Quanto a mim, não é muito justa para o consumidor final. Estamos a tentar ver como é que se resolve essa parte. Nem está muito de acordo com as leis gerais do comércio. E a cláusula é esta. A venda é definitiva e acabou-se. É quando eu pego num livro físico, posso dizer, passado duas semanas, vou lá, entrego e dê-me o dinheiro e tudo isso, já tirei as cópias que eu preciso, obrigado, fico com o livro. No livro eletrónico isto não é possível. Na venda. Esta cláusula está implícita e explicitamente em todos os contratos. Aquilo que a gente faz, avançar, avançar, sim, sim, sim, estamos a aceitar isto. Porque a venda é impossível. Com exceção, e aí a gente consegue controlar, quando houver definição. Perdão. Dificuldades do servidor, o download não foi bem feito, a gente consegue saber. E isso aí dá-se o direito de imediato descarregar uma nova cópia, que vai com a mesma condição do que a anterior. Então, podemos ver depois um contrato aqui também, porque eu digo que estamos a falar em coisas genéricas agora, e isto é muito importante que entendam que a venda de um e-book é um bem digital, vendeu, acabou. Comparações com isto também é a mesma coisa, quando eu vou comprar um software qualquer, vou e compro uma caixa com CD lá dentro. Se esta caixa não for aberta, eu consigo trocar, mesmo que seja aberta, mesmo que tenha sido o meu filho ou o meu neto que chegou ali e abriu a caixa por erro, eu não consigo trocar já aquele dinheiro. Porque a caixa foi aberta, pode ter havido cópia do teu CD, pode ter havido a chave, já está no mínimo. Isso não é verdade. Há muitas lojas que fazem isso, mas legalmente em Portugal... Não vale a pena, é curto. É só para dizer que legalmente em Portugal isso não é verdade. Uma loja é obrigada a aceitar no prazo de 15 dias de volta um CD, um DVD. Eu tentei, CDs em lojas de primeira linha, CDs de música, CDs de filmes e eles não aceitaram a devolução. Sim. Depois da aberta. Então é a lei, essa tal suposta lei que não existe. Garantia de satisfação. Não existe lei. Eu não estou a falar de garantia de satisfação. Não, não. Se trata-se de uma questão de garantia de satisfação. Quando compra um CD e chega e não gosta. De repente não gosta, que realmente é que vai apresentar para dizer, olha, mesmo que não tenha utilizado, isso é uma garantia. Quer dizer, estamos aqui a falar, vai ser um bate de palavra puxa palavra. Não há garantia disso. Isso era bom, idealicamente, num futuro em que pudéssemos chegar à net e dizer assim: então pronto, deixa-me confirmar aqui, introduzi a chave. Chegava a receber um relatório, não, olha, este software não foi ativado. Na realidade, aquilo que as empresas fazem, eu digo isto, trabalhei numa empresa dessas e posso me garantir isto, aquilo que as empresas fazem é querer fidelizar clientes. E fidelizam clientes como? Chegando lá e facilitando a troca de um artigo. Às vezes pode ser 15 dias, pode ser um mês, depende depois um pouco das políticas da própria empresa. Mas não há lei nenhuma no sistema português que garanta a satisfação do cliente. Mas há lojas que revendem. Só dentro de feito. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, da Game. A Game é uma loja que vende jogos em segunda mão. Por exemplo. É diferente. Já foi aberto a caixa, mas é segunda mão. Estamos a falar em primeira mão, nesse sentido. Normalmente, eu digo normalmente, pode haver exceções, com certeza, mas a grande maioria, se for um CD de música, um DVD, um filme, já não aceitam a devolução. Porque já foi. Isto é, a grande dificuldade do produto digital é que, uma vez recebida, a divulgação, se não for protegida, é rápida e eterna e infinita, não é? É um caso de questão de DRM. Mas pronto, este é o princípio básico, a gente tem que ter um bocado de cuidado com comprarmos. Outra coisa, nos e-books, todos eles permitem fazer uma cópia para fora do computador. Mas isso, mais uma vez, é uma coisa normalíssima para qualquer bem digital. Nunca mantenham o bem digital que querem só no computador que estão a utilizar. Tem que ter uma coisa externa que garanta que aquele bem vai ser utilizado mais tarde, caso aconteça alguma coisa à máquina. Conclusões e recomendações. O primeiro ponto que temos de ter aqui é que não é obrigatório ter nenhuma coisa dedicada para ler e-books. Comprar um leitor dedicado perdão, depois falar dos não dedicados, mesmo um leitor dedicado, em livros que não seja de texto corrido, romance, aquela coisa toda, pode dar problemas. Porque por trás disso há um programa que faz o workflow. Se no meio do texto, por exemplo, se for um texto, e estamos a falar, alguns deles já corrigiram isso, mas a grande parte deles, se tiver um gráfico ou uma imagem, esse leitor pega nesse gráfico e nessa imagem, nos leitores dedicados, e coloca numa única ecrã. Então, tudo que seja legendas relacionadas com esta fotografia, com este gráfico, estão à frente ou atrás. A gente tem que andar página à frente, página atrás. Isto é pouco prático. Alguns leitores genéricos já começaram a corrigir isso, mas são muito caros. Descobri. Eu tenho uma coleção de leitores genéricos e não genéricos, e realmente esses que fazem isso e que tenham cor são extremamente caros. Agora, podemos transformar todos isso, o que nós já temos em nossas casas, o leitor, o PC, o tablet, os telefones, em leitores de e-books. O que eu recomendo para quem nunca utilizou um e-book, primeira coisa que eu recomendo, faça o download de um leitor gratuito. Eu já vos vou dar os endereços de eletrónicos. Não comecem por comprar um leitor dedicado ou um leitor genérico, mas que só fazem tudo. Usem o que já têm, porque normalmente é suficientemente bom, ou se calhar melhor do que vão comprar. Segundo ponto, peçam, utilizem para transferir o mesmo e-book entre, vão buscar um e-book grátis, entre os vários elementos que têm. Normalmente, nós não gostamos muito de dizer isto, mas por trás disto do DRM da maior parte dos servidores, existe a regra, é uma regra da indústria, basicamente, que pode ser utilizada em três formatos, três devices ao mesmo tempo. Se eu descarrego um computador pessoal, mesa, posso depois colocá-lo no computador portátil, posso também colocá-lo num leitor portátil, num leitor da frente. Há regras a seguir, que eu já vou dizer para que isso resulte. Então, inicie o vosso treino com isso. É totalmente gratuito, tem um leitor gratuito, podem fazer os erros que quiserem, vão buscar livros gratuitos, que há muitos na internet, que já não estão protegidos por direitos de autor, ou porque o autor não quer nenhum direito sobre aquilo. Utilizem esse para se autotreinarem no livro de curso. Vamos agora falar sobre o curso dos leitores gratuitos. É uma escolha pessoal, que resulta um bocado da minha atividade profissional, em que eu tenho que realmente usar vários, treinar, autotreinar, usar para a frente, para trás, aqui. Quais são os melhores? Sinceramente, em termos de computadores portáteis, eu recomendo o Adobe Digital Editions. É gratuito, é extremamente estável. Consigo construir a minha biblioteca. Eu vou postar uma seguinte exemplo, posso mostrar o meu a trabalhar. É extremamente rápido ler e trocar páginas, construir a minha biblioteca com livros que depois acesso perpétuo. Sem acesso perpétuo, com DRM, sem DRM, a ler PDFs abertos e PDFs, tudo. É muito, muito bom. Eu gosto, sinceramente. De todos os que eu tinha, desisti todos e comecei a trabalhar com isso em todas as minhas máquinas, que é a melhor coisa. Sim. Se me permite, eu vou sugerir um outro, porque o Adobe Digital Editions só funciona em Windows ou Mac. Daquelas pessoas que usarem Linux. Penso que não terão acesso. Ou pelo menos aquelas pessoas que não quiserem, porque para usar, e depois se quiser comprar livros com DRM, terá de criar uma conta na Adobe para verificar que de facto tem o direito de ter o seu livro. Eu sugeria o Calibre. Você está. Você não ligou? Como eu digo aqui, é melhor do que o pessoal. Não estou a recomendar, é até para gratuito, então não há recomendação. Há vários. Podem ir à internet, se forem for leitores, aparecem 100 na primeira página. Sim, há uns melhores do que outros. Este, o Calibre, funciona em todos os sistemas operativos. Para aquelas pessoas que usam Android, no telemóvel, tablets, etc., o melhor neste momento, ou pelo menos aquele que as pessoas, que a maior parte das pessoas gosta, chama-se Aldico. E também suporta o DRM do Adobe Digital Edition, se as pessoas quiserem. As pessoas que eu conheço, mesmo o Android, eu tenho o Fire, quer dizer, não é? Veja. Acaba por ser uma questão de gostos, não é? Isto é título pessoal. Eu gosto aqui, não tenho. Eu gosto aqui porque nestas palestras que eu dou, eu gosto de ser muito prático. Tem que sair daqui qualquer coisa prática. Se eu disser aqui, vou buscar o vosso um leitor gratuito na internet, ninguém se. A maior parte das pessoas fica sem saber onde é que vai buscar. Assim, depois esse usa aquilo. Porque depois de utilizar esse, vai buscar mais 100 e vai testá-los. E cada um vai. E a maior parte deles realmente fazem a mesma coisa. Depende da estabilidade e de como é que eles entendem o DRM comercial. Isso é que é a parte crítica, quando quiserem comprar. Mais uma vez, a minha escolha pessoal para os pequenos ecrãs é o Bluefire. É o que eu encontro que seja mais estável. É muito mais rápido a vir com atualizações de qualquer outro. E tem interfaces boas, interfaces fáceis de utilizar. Mas como digo, é uma escolha pessoal. Se querem começar, comecem por este e de certeza que vão arranjar outros muito melhores a seguir. Porque vai depender muito do gosto pessoal. Se calhar daqui a pouco estamos a discutir as coisas entre ali no que se ouvindo, esquecer que os dois têm qualidade, os dois são bons, vamos. Mas cada um escolhe. Sim, o objetivo que é. Este aqui realmente são os que eu gosto mais. São os que eu utilizo a título pessoal. A nível de desenvolvimento, nós desenvolvemos primeiro para estes e depois para os outros. E só desenvolvemos por mais dois, mas estes são os que eu utilizo. Voltamos ao que a gente estava a fazer aqui, estamos a falar de DRM comercial. Eu estava a ser referido do registro e a gente já vê o que é o registro. Por favor, decidam qual é o e-mail que vocês vão usar para descarregar os e-mails. Recomendo que seja um e-mail válido, uma das coisas que vão apagar, porque toda a gente constrói um e-mail no Gmail, quer que seja, e passar dois meses apaga. E faz outro. Decidam qual é o que vão utilizar. Porque, ao descarregar o e-mail, ao descarregar o e-book, a maioria dos vendedores vão lhes pedir um endereço para onde vão enviar o link ou o próprio e-book. E esse endereço vem encriptado no download, seja DRM comercial ou DRM social. Esse e-mail está lá sempre. Nós transportamos esse e-mail dentro daquele ficheiro que a gente chama e-book. Para dar-vos uma ideia, mesmo o DRM social, há cerca de 7% da quantidade de informação que vai, 7%. Num livro normal, num 150, 7% daquele volume de informação é seguranças. Então, se tiver 100 megas, o livro vai aparecer com 107 e 7 megas em criptação. É DRMs sociais, é DRMs escondidos, é DRMs públicos, é uma série de endereços escondidos sempre que alguém se liga à internet aquilo sai. Portanto, há muita informação aqui que está visível, outra que está escondida. Mas, por favor, decidam. Porque quem quiser, depois desta pequena palestra, posso mostrar o que acontece quando não uso o mesmo endereço. Decidam qual é o endereço que vão usar para fazer os descarregados seus e usem exatamente esse endereço para fazer o que estava a dizer, que era registar o vosso software. A maior parte, sendo gratuito, a única coisa que eles pedem é o e-mail, que é para descarregar mais uma vez e ficou os fixos. Mas esse também vem atrás desse software. E, perdão, e as duas partes juntam-se no leitor. A parte do registro do leitor e a parte do registro do software, do e-book. E elas são lidas em simultâneo. Então pode dar problemas se é diferente o e-mail que foi feito. Utilizem sempre o mesmo. É um ponto importante porque às vezes a pessoa esquece qual é o e-mail e depois aquilo não consegue fazer nada com o e-book. E dá problemas, dá conflitos mais tarde com o vendedor. É tudo. Desculpem lá, tenho pouca ciência a mais do que isso. Eu digo agora, estou aberto para qualquer pergunta aqui online e mais o meu e-mail. Quero saber. Queria fazer alguns comentários. O primeiro deles, eu quero conversar. Estou verdadeiramente surpreendida. Poderia ter atónita por verificar que a indústria livreira e a indústria editorial está a cometer exatamente os mesmos erros da indústria discográfica. Relativamente às questões de DRM, a indústria discográfica já admitiu por várias vezes que foi um erro. E eu acho que nós podíamos, na área dos livros, devíamos olhar para aquilo que aconteceu para não cometer os mesmos erros. O segundo comentário que quero fazer, aliás, quero fazer mais dois comentários. E um deles é relativamente ao facto de, sempre que se fala em DRM, falar-se como justificar-se o DRM com proteção das obras. Antes de mais, é preciso sublinhar que uma obra não precisa de DRM para estar protegida. A lei protege as obras. Aliás, o DRM é tecnologia. A tecnologia não gera direitos. É a lei que o faz. Portanto, eu não preciso de DRM para uma obra estar protegida. Por outro lado, um dos argumentos que se dá é que ao colocar DRM nas obras digitais, nomeadamente livros, será difícil, tecnicamente, as pessoas fazerem cópias desses livros. Mas o DRM, o que é que é o DRM? É eu ter um livro que tranco com uma chave e depois ter um dispositivo, quer seja hardware ou software, que tem essa chave que vai abrir o cadeado desse livro. E normalmente o DRM é quebrado rapidamente. Posso dizer que o DRM do Kindle foi quebrado em 8 dias. Neste momento, vou passar aqui no papel para dizer, neste momento qualquer pessoa com um computador e uma ligação à internet que não queira cumprir a lei, pode quebrar facilmente o DRM da Adobe, Digital Editions, quer nos formatos PDF, quer nos e-books, o DRM do Kindle, o DRM da Barnes & Noble, quer em e-book, quer em PDB, e o DRM da MobiPocket. Com certeza muitos outros. E portanto, tecnicamente, o DRM não protege a obra, porque é muito fácil quebrá-la. E isto por pessoas que não têm que ser informáticas. Existem autores na internet, basta saber pesquisar. E portanto, aquilo que o DRM faz, na minha ótica, isto é apenas uma opinião, é que só prejudica, só impede aquelas pessoas que querem cumprir a lei. Aquelas pessoas que acham que devem pagar pelos livros e que se o autor lhes diz que não devem copiar, então elas não vão copiar. Porque quem não quer cumprir a lei não tem problema nenhum com o DRM, ele é facilmente quebrado. E então eu pergunto, as pessoas que querem cumprir a lei são aquelas pessoas que acham que devem pagar pelos livros? São aquelas pessoas que dão dinheiro aos autores pelos livros? Será justo que sejam estas as pessoas a serem castigadas? Será justo que sejam estas pessoas que ficam com menos hipóteses de fazer coisas com os seus objetos digitais? E repare, como eu lhe dizia há bocado, eu se comprar um livro em papel, eu posso fazer uma cópia privada. Muitas vezes, e isto depende de editor para editor, eu posso lê-lo onde quiser. Eu se quiser lê-lo na sala, posso lê-lo na sala, se eu quiser lê-lo no metro, posso lê-lo no metro, eu posso cortá-lo, transformá-lo numa carteira, etc. Num livro com DRM, eu para fazer outras coisas, por exemplo, para lê-lo no meu telemóvel, eu precisava de quebrar esse DRM, que é ilegal segundo a lei portuguesa. Bem, posso responder um bocadinho, vou começar por si, pois já, eu não represento editores. Pois. Eu sou um comerciante puro, eu vendo e-books, vendo e-books, tenho vários sites, sou agregador, sou o terceiro agregador europeu. Então não tem nada a ver. O que eu aceito é que, se alguém quer proteger, o editor é o dono da obra, o editor é o dono da obra, o autor, diz que aquilo tem que ser aplicado e eu aplico. Tem algum autor que venda livros e que lhe diga, não, eu não quero proteções, não quero ter acesso aos meus livros? E duvido que você queira ler os livros deles, mas não é nada. Quero dizer mais ou menos em porcentagem. Pois, não será a maior parte, é isso? Ou seja, a maior parte dos jovens. É tão insignificante que em porcentagem tem vários erros. Depois da vila. É ridículo. Eu não tenho por dizer. De momento, nos meus servidores em meios digitais, eu devo ter muito próximo dos 700 mil. Bens digitais, porque não estou a falar em e-books. E-books vendáveis têm cerca de 100 mil que a gente vê. Mas pronto, primeiro ponto, eu não represento editores. Okay. Então aí, não estou a discutir a base moral da BDRM ou da BDRM. Sim, foi apenas um comentário. Ok. Aí, segundo ponto, pelo que eu entendi, era sobre a utilização dos e-books e não poder fazer. Não é também verdade. Há bocado disse que quando se compra um e-book numa plataforma razoável, pode ter a leitura em 3 pontos. Pode utilizar 3 devices. Pode ir para a sala, deixa no seu computador pessoal, vai de viagem, pode fazer a cópia e levá-lo. Não é. Não está restringido àquele. Estou. Eu uso Linux num computador e uso Mac no outro. Eu, se comprar um livro no Mac, não posso lê-lo em Linux, com DRM. Eu não posso lê-lo no device, no meu device preferido. E se for um e-book sem DRM, como é um formato, standard, etc., posso até transformá-lo, posso transformá-lo em DRM. Eu não fiz teste, mas acho que discordo plenamente e isso acho que está a induzir em erro. Se você puser o Bluefire, pode ler em qualquer sistema, PC, Android, mobile phone, qualquer coisa. Eu estava a referir-me ao, por exemplo, o Adobe Digital, eu não conheço todos, como compreendo. Pode ser um, eu sei que o Adobe Digital Editions, por exemplo, esconde a RM não deixa. Deixa-me dar um bocadinho mais à plateia, outras perguntas. Sim, falta mais alguma aqui? Desculpa, já agora. Perdão. Eu queria fazer uma pergunta. Diga. É a norma das três, da utilização de três dispositivos, essa cópia que falou para o disco externo está incluída nesses três? Ou não, esse aí não dá porque esse está, o que a gente chama de está estático, é feito lá e não tem utilização. Ele está estático, não tem utilização. Portanto, a pessoa pode fazer uma cópia para o disco externo como segurança e utilizar ela em disco três dispositivo. Ok. Ninguém está a gravar isto, pois não. Mas basicamente o que acontece é o seguinte: todos os. Perdão. Não sei se me estão a ouvir, todos os DRMs que eu conheço, estou a falar de DRMs comerciais, e mesmo os dois que eu utilizo, DRMs sociais, eu também utilizo DRMs sociais em alguns livros, todos eles, quando o equipamento abre a ligação à internet, ele conhece como aberta, tem um pequeno passo, conhece como aberta, então manda para a empresa tecnológica daquela DRM, manda informação sobre o livro, o vendedor, normalmente é o livro, o site onde saiu, o DRM associado e a chave de encriptação. Então o que acontece? Pode acontecer. Por acaso tive um problema com um professor universitário em Portugal. Acontece o seguinte, compra-se um livro com o DRM que diz, pode imprimir 100 páginas, pode copiar 50. Teoricamente, se eu digo que posso pôr em 3 equipamentos, teoricamente posso multiplicar por 3. Isto só é verdade se esse equipamento não tiver ligação à internet. Porque a contagem é feita automaticamente e é feita para um servidor central. Seja da Adobe, seja da RX, não interessa, todos eles utilizam essa tecnologia e está implícita, está por trás. Que essa informação é descarregada e não se vai entender. Mas isso não elimina a utilização. Porque a grande diferença que eu vinha voltando atrás aqui à pergunta, diz porque é que é o DRM? Eu se compro um livro, eu se quiser divulgá-lo e emprestá-lo, fazer tudo, não tenho um custo associado, alguém tem de tirar fotocópias, e é um bocado limitado este princípio. Enquanto se eu tiver um livro num formato digital, eu teoricamente, sem custo nenhum, posso mandar deixá-lo na internet e fazem centenas de cópias. Esta é que é a proteção da DRM. Por trás disto tudo. Sim, mas como é que protege então? Porque o que está aí a dizer, que essas quebras, pronto, eu vou aceitar, eu recebo relatório de quebras da Adobe, RTX, diariamente. E o que me está a dizer. Não aparecem os relatórios. O que aparece realmente é livros que foram com DRM a infinito. Isto é porque o DRM pode ser bem num comercial. Se eu puser 100, esse livro, o livro é enviado, ok? Depois, o DRM desse aí é que pode ser copiado depois, vai ali copiado. Mas não, quando eu estava a referir, passado, eu quando estou a referir isto, a quebra de DRM, isto é uma coisa ilegal em Portugal. Uma coisa aqui? Ilegal. Não é em Portugal, é em todo o mundo que existe. Nos Estados Unidos já há algumas exceções. Ah, então diga-me que eu não as conheço. Tem a duração de 3 anos e é provável que não sejam renovadas pela Biblioteca de Congresso. O que eu estava a dizer. Pronto, de qualquer forma. Não, tem que dizer dinheiro para a audiência. A Biblioteca de Congresso não aplica DRM sobre os elementos do sistema. Eu não disse isso. E a divulgação, as exceções que existem para quando eles compram com a DRM, passam para leitura online. Também não disse isso. Não, é que está em dinheiro, parece que há aqui alguma coisa que dá os direitos da DRM sobre a Biblioteca do Congresso são muito específicos e muito restritos. Ok, então. Desculpa, já agora. Responde a sua pergunta antes que eu já. Sim. Okay. Aquilo que eu estava a dizer é que o DRM, tecnicamente, não protege a obra. O senhor acha que isto é mentira? Pois eu não vou dizer que está a mentir, que não está a mentir. Também não vou dizer que haja uma tecnologia que seja 100%. Mas eu digo que protege aí 90% do ar. Então porquê é que temos... Você só está a contribuir... Eu farei a pergunta depois. Posso fazer uma pergunta? Então, eu enquanto autor... Eu enquanto autor, sim. Como é que eu posso realmente proteger um livro se eu quiser estar disponível no meu... Se o DRM não é seguro? Então, o que é seguro? O livro em si não é seguro, não é? Portanto, eu tenho um livro e alguém compra um livro numa livraria e depois decido fotocopiá-lo e fazer, ou até digitalizá-lo e disponibilizá-lo na internet, como os autores também o têm. Portanto, se eu quiser ter os meus livros também em e-book, então como é que eu vou protegê-los? Ou eu, só por terem em e-book, vou deixar de receber aquilo que me é direito? Posso responder? O DRM, é isto que eu estava a induzir em erro aqui à audiência, o DRM protege o livro. Se estamos a dizer que é 100% seguro, eu digo logo que não. Mas também não entendo muito bem o que é que a gente quer 100% seguro, se estamos preparados para pagar por isso. Porque do momento que a gente está ligado também à internet, também nada é seguro. O que eu estou a dizer, o DRM, estamos a falar de DRM comercial e de um vendedor razoável. Não estamos a falar de um vendedor que não tem intenção no mercado. É razoavelmente, é muito seguro. Como digo, nós recebemos relatórios todos disso e vemos relatórios todos que aparecem. O que acontece algumas vezes, e agora estamos a falar da tecnologia que eu uso mais, que é da Adobe, onde houve uma quebra há duas semanas, foi a única que foi relatada, nem foi na venda, porque nós também fazemos empréstimo dos livros dentro das bibliotecas e nós temos mesmo um sistema de gestão de bibliotecas digitais. E houve uma quebra no empréstimo em que basicamente o livro passou de uma utilização condicionada, isto é, normalmente nós emprestamos a 5 dias, e ele conseguiu ser quebrado e passou a ser utilização perpétua. Então o que foi quebrado foi o tempo de utilização, não foi a cópia. Coisa diferente. Aqueles alunos quando tiveram aquilo por durante o tempo, mas como autor, não sei. Eu digo que eu tenho livros que vão desde os 20 euros, o mais caro que eu vendo custa 7.800 euros. Quer dizer, um autor que me coloca este livro tem que ter alguma garantia. Isso, o DRM em si não é 100% seguro, mas como autor eu não. Eu próprio sou autor, e por acaso não tenho nenhum e-book autor, mas não vejo que seja. É muito mais seguro nesse sentido do que estamos aqui a falar. Não há. Essas quebras que falam são quebras que não são. Quando se vai ver, nunca são comprovadas, são pequenas fantasmagóricas. Essas quebras, a Adobe não sabe delas, repare, isto... Por favor, não vá por aí. Desculpa, eu tenho que dar também às outras pessoas. Diga. É sobre esta questão toda que se fala aqui da segurança. Sim. Primeiro há que definir o que é isto de segurança. Porque, assim, não há segurança a 100%. A menos que se chegasse ali e em cada livro viesse um polícia armado atrás da pessoa com o livro, dizer, dá-me um empréstimo, uma fotocopia, estás a meter. Não há esta segurança. A segurança que o DRM, e segundo percebi, a tecnologia vem oferecer, é, se eu comprar um livro, e o livro for meu em papel, eu tenho um ciclo de amigos que é um ciclo reduzido. Vamos considerar 50 pessoas. Uma pessoa conhecida tem 100 amigos. Não há sentido estar aqui no livro a 100 amigos. Agora, se não houver proteção num formato digital, na internet, facilmente, num dia, se atinge os largos milhares de cópias. E o que vem, o DRM, vem realmente trazer é evitar realmente essa proliferação em massa dos livros. Sendo que é óbvio que assim, tudo na internet, tudo o que está na internet, existe quase a regra número 1 da internet, é se alguma coisa tem um código, em menos de uma semana há de haver alguma coisa que quebra esse código. Toda a gente sabe isso, não estamos a iludir ninguém. Agora, realmente esse universo é um universo minoritário para o mercado que é, para o mercado livre. Não estamos a falar, por exemplo, toda a gente sabe que o sistema operativo mais vendido no mundo é o Windows. Se calhar 90% das pessoas em casa têm um Windows, se calhar, pirateado. Toda a gente sabe disso. Agora, a única maneira de se conseguir garantir que consegue-se ter uma obra que seja facilmente divulgada por um país ou então por todo o mundo, é através da internet. E a maneira mais segura até ao momento de se fazer é assim. Não é perfeito, mas sinceramente, mesmo com a música e com todos os exemplos que aconteceram com o Napster, com N factos, a verdade é que assim, não há nada melhor. É que não há. Independentemente de se dizer esta não é muito boa, não é excelente, é sem dúvida a melhor do que alguma vez tivemos. Não sei se concorda comigo. Eu digo, eu trabalho de momento com 3 DRMs comerciais e 2 sociais. Recebo relatórios deles e quando a gente vai atrás. O último exemplo que eu tive, por exemplo, o livro da Taylor & Francis, que apareceu no Mercado Livre, se não me engano eram 28 títulos, 28 ou 29 títulos. Fui saber realmente o livro estava lá, mas não tinha 14, eu tinha metade das páginas. Porque quando fizeram a cópia da DRM atrás das páginas, cobrou aquela cópia. E o que eles copiaram foi o copy-paste. O copy-paste estava limitado. Pronto, é um bocado. Não sei. Deixa-me só. Desculpa. Estava aqui primeiro. Você está aí, diga-lhe. Com a caneta azul. Deixa que estava ali. Não, é aqui a caneta azul. Eu acho que é importante frisar a óptica dos consumidores, que somos todos consumidores. E vou pegar um comentário recente da DEC que fez. Que fez em relação ao DRM, que foi os mecanismos anticorpo são inadmissíveis quando se paga os direitos de autor. Eu gostava de ter um comentário de inadmissíveis. Não são aceitáveis. Quando se paga o direito de cópia, os mecanismos de DRM não são aceitáveis. Não sou jurista e não entendo como é que uma associação se pode impor a um contrato privado. Quer dizer, não sei se sequer deve ser legal. Mas o DEC diz que não está a utilizar a óptica do consumidor. Sim, é mesmo a óptica do consumidor. É que é uma associação privada. Primeiro que tudo, temos que ter em conta isso. É uma associação de publicadores, não é uma associação de consumidores. É uma associação privada cujo objetivo é editar revistas. Ponto. Isso é o que é a DEC. Pronto. E é isso que muitas pessoas não têm noção. Não, e agora já que estamos a falar da DEC. A DECO quer pôr a revista dele online com o nosso DRM. Não sei se isso explica, mas é outro ponto aqui. Desculpe, tem que ser rápido. Eu queria só dar uma sugestão à intervenção daquele senhor que diz que o DRM protege. Eu tenho estado a tentar perceber esta matéria e investigar isto. Eu sugeria que arranjasse uma lista de livros com DRM, que foram publicados com DRM, e depois fosse ao Google e fosse. Não faça o download porque isso é proibido, mas vá ver ao Google quantos é que encontra. A percentagem responderá se de facto o DRM é seguro ou não. Faça isso empiricamente, faça esse teste. Eu ando na faculdade, eu sei que também utilizo livros técnicos. E a Cabela, Eu não tenho ninguém na mesa, então estou a fazer orador e estou também a controlar a rampa um bocadinho aqui. Sei que não fizessem comentários pessoais, quer dizer que quem responder é a mesa e pronto. Não quero ser bruto, estou apenas a pôr aqui um bocadinho de ordem só daqui a bocado. Tenho uma opinião a dizer e depois uma questão. Como associado da DEG e como leitor também, aquilo que eu pude concluir é que a opinião da DEG sobre o assunto é que é inadmissível que não se possa fazer cópia privada. Exato, era aí que cópia privada, isto é, por utilização pessoal, uma ou duas, e foi esse o problema da música. Não é? Tanto dos CDs e mesmo dos próprios CD-ROMs. Portanto, a DEC não defende que haja milhares de cópias possíveis e descontroladas. Defende que o utilizador, quando paga o direito do bem, deve, para ser uso pessoal, poder utilizá-lo e poder, portanto, copiá-lo sem restrições. Exatamente. Porque pagou o direito de utilizar esse dado. Isso, mas eu fico muito rapidamente. Aí eu já respondi isso dizendo que a maior parte dos DRMs que eu conheço permitem três cópias pessoais. Ótimo. Quer dizer, não. Mas aí, essa parte do DRM é desmistificada. O que está em causa é pura e simplesmente. Que neste caso está. A maior parte dos DRMs protegem isso. Eu não conheço essa situação, mas. Sei que o espírito é este. Pois, é. Sim. Permitir que, quando se paga o direito de utilização e de posse do bem, a pessoa, para seu uso privado, possa utilizar essas restrições, porque senão não faria sentido, por exemplo, comprar um CD e poder utilizá-lo em casa e depois levá-lo para o leitor de MP3 e não poder usar. Mas pronto, isto é. Mas com aquelas três coisas, as três cópias que pode fazer, está resolvido o problema. Em princípio, se é assim. Desde que teste, quem registra para. Ok. Então, a questão que eu tinha, como leitor, estou um pouco surpreso com a questão de me parecer que o preço dos e-books, que eu estava à espera que reduzisse bastante, por nós cá em Portugal, nem sempre, portanto, o preço. Penso que o preço dos e-books cá em Portugal ainda é bastante elevado, em média. E uma vez que há preços de impressão, preços de distribuição e outros que as editoras deixam de ter que suportar, francamente estava à espera que essa redução fosse bastante menor. Não se gostava de ter esse problema. Eu vou ser um bocado injusto. O Dr. Freitas pode um bocado responder, que é da apelo. Quanto a mim, eu recebo os preços. Eu, como disse há bocado, eu aqui, eu sou um vendedor. Eu estou a vender livros. Eu sou um vendedor de informação. Eu vendo informação em base de dados, e-books, livros físicos, livros eletrónicos, pronto. Artigos científicos. O que eu estou a dizer aí é que a redução do preço, pelo menos, eu não vou ficar, não estou a falar em marketing, estou a dizer das minhas próprias sites que eu tenho em Portugal e nos Estados Unidos, os preços de e-books são mais baixos. Agora, isso é fácil de comprovar, a gente pode, sei lá, no final, comprovar isso, são dos dois sites que eu tenho, assim, que de um lado e do outro estão lá, e vê-se os preços do mesmo livro físico e eletrónico. Agora, se essa redução de preços corresponde à expectativa do consumidor, já é outra coisa. Posso só pedir o auxílio aqui, o Dr. Freitas, que é da APEL, já foi editor e pode responder um bocadinho a essa parte, que eu aí estou fora, sinceramente. Nós podemos falar muito sobre isso, apesar de basicamente responder à sua pergunta. A questão é esta, que a maior parte dos preços de um livro, o custo de produção de um livro, não é o papel. Isto é, não imprimir um livro não representa para o editor uma economia extraordinária. Portanto, nos Estados Unidos, por exemplo, um livro de $24, capa dura, custa $24, nesses $24, um dólar e meio no máximo, é que é o preço da impressão e do papel. O resto, todas as outras despesas que houve na principal parte da despesa do editor, não é na impressão, nem no custo do papel. é na preparação primeiro, na estrutura editorial. As pessoas têm que ler os livros, têm que escolher, têm que trabalhar neles, etc. Há as revisões, há a paginação, há todo o trabalho de preparação do livro que existe, seja de livro eletrónico ou não seja. A única coisa que no fim muda é que eu não tenho que me imprimir. Mas isso não é uma igualdade muito grande. O que é que acontece? Num livro de 24 dólares impresso, por exemplo, nos Estados Unidos, para fazer as contas dos Estados Unidos, as contas de cá são parecidas, o editor vai receber provavelmente à volta de 50%. Paga ao distribuidor, paga, etc. Num livro eletrónico, ele também tem que pagar a um vendedor, não os vende todos diretamente. Portanto, também há uma porcentagem do preço de venda que é para a Amazon ou para outro distribuidor qualquer, como uma loja onde, através da qual ele o vende. E dá-se um paradoxo, porque esta polémica que surge aqui por causa desse preço já surgiu também nos Estados Unidos. Que o paradoxo é que num livro, se calhar, sai mais barato que os descontos que fazem muitos vendedores, muitos retalhistas. Pode sair mais barato neste momento um livro impresso do que o mesmo livro eletrónico. E o editor recebe menos pelo livro, vai vender mais caro do que recebe pelo livro impresso. Porquê? Porque nos livros impressos o sistema normalmente é este: há um preço do editor e depois há um preço de venda ao público. O preço do editor normalmente é, digamos, 50%, se põe 50% ou 40% do livro de venda, do preço de venda ao público. No livro eletrónico tem-se feito principalmente acordos de agência, como lhe chamam, em que há uma percentagem para o editor, uma percentagem para o vendedor ou para o distribuidor, mas que é uma percentagem sobre o preço de venda. E, portanto, um livro que eu, se calhar, posso comprar impresso com um desconto de 40%, o vendedor está disposto a prescindir de grande parte da sua margem para me engadear com o cliente, e, portanto, os 50% ou 50% com que ficaria, oferece ao comprador uma boa parte, bem, faz, fica no fundo só com uma margem de 10%, em vez dos 50% ou de 5%, ou de 1%. No caso do acordo de agência, normalmente o acordo de agência não permite descontos, isto é, porque senão o editor estava à mercê do preço que o retalhista fizesse. Portanto, o que é que acontece? O editor vende um livro, se calhar por um preço, vai ser vendido ao público por um preço mais caro que ele pode comprar o livro impresso, e no entanto o editor, por 70% desse preço, é menos do que os 50% do livro de capa dura que o comprador no fim pode comprar, se calhar quase com um desconto de 40%. São matemáticas um bocado enviesadas. Agora, a parte importante é esta, que 90% do custo de um livro não é material, não é o fabrico. Distribuição. Mas eu não vou falar nisso, vou falar no custo de produção do livro. A distribuição tem que ser pagada a mesma. Agora, para o editor, no fundo, não poupa muito com o facto de não imprimir um livro. Porque os grandes custos dele são da pré-impressão. Posso só... Eu estava primeiro, se não se importa. Então, assim, pegando no que o Sr. Dale disse, e também no que já foi dito, o senhor que estava aqui, mas entretanto foi embora, disse que DRM era um método mais conseguido, mais perfeito até agora. Eu acho que justifica as pessoas utilizarem métodos menos legais para utilizar o livro, perante os preços e as políticas de restrição. E acho que as indústrias livreiras e a própria indústria e-book se deviam procurar métodos mais amigáveis do utilizador. Não seria isso? Eu não sei. Não considerar a partir do DRM perfeito e procurar soluções mais amigáveis do utilizador. Porque, no fundo, são restrições e acho que ninguém gosta de ser restringido. O consumidor, por natureza, não gosta de ser restringido. Eu acho que é um bocado teórico essa parte, essa restrição. No DRM, a maior parte das pessoas não chegam sequer ao livro. E segundo, quanto à facilidade de utilização, quando eu sou utilizar, eu aqui mostrar aqui um leitor gratuito lá dentro. Eu só queria mostrar aqui uma coisa. Estes são os livros em que eu fui buscar com o endereço de e-mail. O que é que não era o mesmo que está. Se nós olharmos, onde é que está aqui? Ah, está aqui. Este aqui é o e-mail que vai definir o que é que este leitor faz com essa informação. Só para dizer que aqui, na realidade, há livros aqui que eu não fui buscar e que eu não consigo fazer nada com eles. Quanto a isso que estava a dizer, de utilização, eu sinceramente, eu sou leitor também de livros. Eu não vejo eu ter um PDF completamente aberto num livro e ler um IPDF ou um IPAP no mesmo leitor, não faz diferença absolutamente nenhuma. Este próprio leitor, ele aqui não quer saber o que é, ele interpretou o que é que estava cá. Eu estou a ler como se fosse um PDF. Tenho aqui as coisas que posso fazer, o bookmark, o print, essa coisa. Mas eu não consigo ver aqui qual é a grande. Eu vou à universidade. O ponto que eu quero pôr é que se deve dar liberdade ao consumidor. Isso traz potencialidades no mercado. Quanto mais liberdade, mais fica a pessoa motivada a adquirir um produto. Agora, se há restrições contratuais que não há precisamente liberdade, acho que a pessoa fica um bocado inibida de adquirir o produto. E essa é uma espécie de conselho de procurar. Está bem que o DRM neste momento talvez seja, mas estamos o progresso é para que evoluir e procurar algo que seja melhor. Eu estou. Pode ser utópico, na versão 7 do meu DRM. 4.7, eu comecei no DRM, diz 1, 2, 3 e 4, já vamos no 7. Evolução é tão importante para o consumidor final, como para o vendedor da tecnologia, como para o editor. Sim, mas pensa-se na evolução partindo da partida da restrição. É só isso. Não sei. A restrição, sinceramente, acho que vai vencer. Quanto? Porque eu acho que há duas coisas que estamos aqui a confundir. Uma coisa é a restrição, a compra, outra coisa é a restrição da utilização. A utilização, para aquela pessoa, é totalmente livre. Está a ler um PDF, está a ler um PDF, não está. Que pode imprimir, não sei onde é que está isto aqui, não disse isto aqui, isto é o meu computador, está aqui escrito. Ele pode imprimir. Como faço um PDF normal? Quer dizer, a restrição da utilização é zero. De leitura, está. Não sei, sinceramente. Não julgo que seja. Possível, não sei. Quantos segundos é que já concluí a crise? Não sou consumidor prático, mas sou informado. Sim, mas restrições de utilização têm que dizer que é utilização, ler e ver. Por exemplo, o exemplo que o colega estava aqui a passar, o exemplo para o Linux, que eu sei que era o sistema operativo preferido dela. Pronto, e eu dei o exemplo. Por exemplo, ler na brincadeira, ler na caixa mágica de Magalhães. Você pode utilizar-se, como eu disse há bocado, se for buscar o Google Fire. É Java, lê por cima de tudo. Quer dizer, a gente pode sempre arranjar desculpas para não fazer e complicar e tudo isso. Desculpa, mas na realidade, há aqui situações que são teóricas. Quer dizer, o Blue Fire pega daquilo tudo e não quer saber o que é que está por trás e lê. A maior parte dos vendedores de e-books pegar aquilo e faz três, pode fazer três cópias. A utilização é exatamente como está ali em qualquer PDF. Mas já agora, desculpe lá, o senhor da camisa azul, depois eu pedi o primeiro, se não se importa, desculpe lá. É que isto é muito ingrato para mim, não tenho ninguém. Normalmente há alguém que está a controlar isto, eu estou a fazer duas coisas. Aqui uma questão acerca do Dr. Miguel, que fez a intervenção da parte da Apel e também falando da questão de espetáculos, são os preços. Aqui também é importante, se calhar, introduzir uma outra coisa, que é o acrescentar valor à versão e-book. E é isso que muitas das vezes não existe, ou melhor, há poucos títulos assim, que é aquilo que o leitor está a comprar, é uma versão eletrónica, uma coisa que é estática, mas que continua a ser estática. E portanto, se o leitor tiver a oportunidade de dar um exemplo de um livro técnico da minha área de engenharia, se eu puder comprar um livro de engenharia em que não só estou a ler o livro, mas que também posso introduzir, movimentos de rotação acerca de uma função, etc. Eu estou a ter um valor acrescentado e aí sim, e aí dou, até se calhar até dou mais, e há livros que são assim, e há e-books que são assim, são mais caros as versões e-books do que as versões em papel. um valor acrescentado. Traz um vídeo de trás, traz um hiperlink com uma entrevista com o autor, traz não sei quantas coisas a mais que uma versão estática não traga. De qualquer das maneiras, para quem está no mundo editorial, como no meu caso, há de facto custos, mesmo custos de edição, que faz com que o e-book nunca possa ser muito mais barato do que a versão. Mas eu também sou no mundo editorial e sei que não é bem assim. Pois eu ia. Não, quanto àquele formato, desculpa, só para responder. Tem razão no que está a dizer. Já agora, desculpe, isto só para de facto dizer, ou melhor, que é um facto, que tudo isto aqui está-se aqui à volta a falar e ninguém falou nessa palavra, que parece uma palavra muito má, que é o pirata. Portanto, tudo isto aqui para não haver livros pirateados. Mas há livros pirateados, vai sempre haver, e portanto não há, principalmente quando nós pensarmos que ainda não havia e-books, ou melhor, ainda o problema do e-book não se punha. E já havia muito livro pirata. Portanto, não é o e-book que vai proporcionar ser mais pirateado ou não. Ok? Sim. E o Niga, o jornalista, o Miguel Sousa Tavares, tem os fontes de livros aí. Claro. E não tem nenhum e-book. Estou só a dizer, agora, quando é só o último, para depois dar aqui o palavra. A questão do dinamismo, aqui a inclusão, que isso é uma página dinâmica, isso são elas. Boas imagens, ações, também tem sido um problema de padrão e de normas de fazer isto. Acho que é 17 ou 18 deste mês, temos outra vez a reunião sobre o IPAP. Eu faço parte do grupo de trabalho, aquilo é nos Estados Unidos, pronto, é baralhadas normais. E o formato padrão e as normas da criação do IPAP já incluem muito essas coisas. Para que os servidores, como os servidores de e-books, podam e possam encriptar e interpretar essa informação e deixá-la passar. Porque essa informação, se vier de momento num e-book ou num PDF, como chega aos servidores, essa informação pura e simplesmente é ignorada. Nós não conseguimos transportar para o formato final. Acredito que no final deste verão já teremos a norma fora que permite isso. E que os servidores, pelo menos estamos a utilizar servidores da TXDR, Adobe e, estranhamente, muito estranho, mas os homens da Palo Alto também vão com um servidor cá fora, que é o chefe de serviço. Estou nas normas comerciais, eu não queria falar em normas, mas basicamente esses estamos muito envolvidos na criação desse dinamismo dentro da página. Mas mantendo alguma proteção sobre o livro em si, porque não está a interpretar essa parte. Não sei se respondi, mas basicamente é uma questão de nomes. Sim, desculpa. A minha questão está mais relacionada com a parte prática. Ou seja, eu, como leitor normal de livros, entre comprar um hardware e, por exemplo, começar a ler e-books no hardware normal, que é o cabo. É o computador. Como tenho vindo a perceber um pouco, é que se calhar o leitor dedicado ou a preto e branco, ao fim e ao cabo, fornece uma plataforma mais semelhante ao livro e que a mim, até em termos físicos, é mais fácil de ler. E acho que isso não vou falar aqui, que é importante. Enquanto que no computador, isso já me aconteceu, ao fim de uma hora e meia, eu estou, já estou muito estranho, já estou extremamente cansado, isso em termos práticos é uma diferença fulcral entre um género de utilização que é só software na plataforma que nós já temos, ou eventualmente optar entre comprar realmente um e-book reader dedicado, ou não, pronto, mas que nos permita aceder, se calhar, à informação de uma forma mais fácil, mais gratuita ou mais barata, pronto. Só aqui um pequeno alerta, que eu disse há bocadinho, talvez não tivesse avisado. Um leitor de cada, a grande maioria deles, de preço razoável, não estamos a falar de preço de gama, nada disso, tem dois problemas básicos. E estamos a falar, se for ler, eu tenho leitores de cada, mas eu só leio romance deles. Os romances de leitura. eu não leio um livro técnico naqueles leitores. O que está-me a falar de que é sempre cansativo no computador é verdade. E é multiplicado por dois se tiver um book reader dedicado de normais. Para já, só tem preto e branco. Se tiver um gráfico técnico, é um terrível ler. Segundo, temos o problema do workflow, que eles estão a tentar resolver, mas normalmente tem que se trocar o equipamento. O workflow é quando eu tenho uma página, por exemplo, eu sou de décimo e-mail, se eu quisesse colocar esta página, e ela de ser preto e branco, o que me acontecia é que isto ficava numa página no leitor e aquilo ficava noutra. Não consigo colocar as duas ao mesmo tempo. Porque a maneira que 80% dos dedicados que estão no mercado não aceitam aquela imagem como sendo parte de um texto. Eles rodam a imagem e colocam sozinha. O que torna isto difícil quando eu tenho, não sei se isto tem gráficos, sinceramente. Eu fui buscar estes livros aqui. Não, esses livros eu por acaso estive a ver antes de vir para cá e normalmente tem. Pronto, isso é só publicidade, deve ser para ao fim e ao cabo financiar a edição. Mas pronto, o resto dos gráficos estão como se fossem textos, não. E se este gráfico aqui, a possibilidade deste gráfico aparecer só esta parte é elevada, não aparecer o resto. É a questão do workflow, é como é que aquilo trabalha. O que é que as pessoas fazem normalmente? Reduzem o tamanho da letra, se for possível, ao tamanho mínimo, para que o texto ocupe zero da página quase e depois venha o gráfico e tudo isso. É cansativo. Então, se quiserem ler, isto no final, a mãe natureza não dá nada grátis, ler romance, ler texto corrido, ler aqui o livro do autor que falámos há bocado, que é pirateado, se calhar é o melhor livro que existe para ler no e-book que eu dedicava. Que é texto corrido, aquilo não faz diferença, põe mais alto, mais baixo, com o disco trato, blá blá blá. Agora, se eu tiver a usar isto num livro técnico, já não é tão verdadeiro como parece. Exceto naqueles muito caros, que já têm cor, já têm definição de páginas diferentes, já se consegue colocar imagem, a legenda dos gráficos. Mas neste momento, em termos técnicos, pronto, estamos a avançar para um livro corrido que seja a cores, que gaste mais ou menos a mesma energia que um preto e branco hoje em dia, e cuja bateria em média pode durar até um mês. Pronto, isso tudo é muito bom. Até o quê? Até um mês. Kindle, por exemplo, outros, há alguns que dependendo realmente da ligação à internet, pelo menos anunciado, a bateria é cerca de um mês. Se estiver sempre ligado, são só cerca de 8 dias. Pronto. É uma diferença substancial. Daí também seria importante aquela diferença que há pouco disse de ler online ou ler offline. Pronto. Isso realmente vai limitar muito a capacidade do próprio aparelho. A minha questão, porque efetivamente ainda não comprei um, estou a pensar em comprar. Um dedicado ou não dedicado, ainda não sei muito bem, ainda não decidi. Posso recomendar, mas não posso fazer sempre. a minha questão é mais, eu em termos físicos, eu terei se calhar mais facilidade em ler a preto e branco, porque o que eu eventualmente pretendo comprar em termos de livros é essencialmente texto corrido. Pronto. E isso, em princípio, será mais fácil num e-book reader do que no próprio computador, não é? Pelo que eu estou a perceber. Sim, sim, de momento, comparar coisas com coisas de atual, sim, é totalmente verdade. Mas se a gente começar a comparar, com, por exemplo, com os novos computadores, eu fiquei muito impressionado, não quer dizer marcas, mas o computador, por acaso, ouviu que era. Que o monitor roda e fica em cima do teclado. E ele aí tem muita poupança de energia, e além disso, o monitor já é LED com um bocadinho daquilo que eles chamam de paper, que dá o melhor contraste e coisa um bocado de energia. Fiquei muito impressionado com isso. Não lembro da marca, sinceramente. Mas pronto. Começa aqui a haver convergência de coisas. Agora. Comprar um leitor dedicado, temos que entender que é isso, dedicado. O que ele vai fazer é ler livros, possivelmente ter música. Os 29 já tem áudio. Não tem mais nada. Mas eu, em princípio, mesmo num dedicado, consigo abrir PDFs normais, normais abertos. Todos eles leem PDF. Os eles assumir. Pelo mentir, não é verdade. Um leitor. Há dois leitores que não leem PDFs abertos. Ah, mas são dedicados, desculpa. São vendedores dedicados. A grande maioria dos não dedicados, isto é comprado, um leitor de linha branca, normal, que não seja de um vendedor de e-books, consegue comprar. E esse necessariamente já estará preparado para isso e para os IDRM, e sendo livre, terá que ser assim. Mas o risco, então parece haver um maior risco em comprar um leitor dedicado. Não é risco, é a limitação de uso. Sim, você só vai fazer aquilo. E para só fazer aquilo, eu acho que os preços que vão ser aplicados no mercado são exagerados. Alguém vai matar por este comentário, mas eu sei daqui, os meus amigos que vendem hardware vão me matar. Eu já tenho andado a estudar um bocado do assunto. Eu acho que é exagerado. E mesmo o preço, neste momento, dos maiores leitores, enfim, só inclui o material, nem sequer inclui custos de inovação, etc., que são bastante grandes. Pronto. De modo que a própria indústria está a vender, mas ao fim e ao cabo está a financiar um pouco. É mesmo assim, em termos económicos, tenho estudado um bocado o assunto Vou puxar a base da minha sardinha, mesmo assim, eu não recuso-me a pôr nos meus sites o vendedor de hardware. Uso-me a pôr banner de editores, uso-me a pôr uma série de coisas por uma razão simples. O que eu conheço das movimentações não me agrada. A maneira que isto é feito, essa parte toda, a ligação software e hardware, seja indicado ou não indicado, coisas que não. Vou um bocado contra a minha ou os meus padrões pessoais, então a única maneira de dizer é não. Não há. Não quero grandes pressões para o futuro. Olha, se for a cidade, o grupo nós vendemos. São vendedores de informação escura. Em termos práticos, por exemplo, se eu for um site de um leitor dedicado e não estiver lá a grande informação sobre realmente o tipo de formato que se pode lá ler. Como é que você. A maior parte deles tem uma espécie de. Eu recebia daquele cliente ou um contacto de e-mail qualquer, eles normalmente respondem. Aos tipos de. E não suportes. Tem aos tipos de suportes. E nós também temos também uma ajuda online. Desculpa. Eu não sei, já acabou. Eu só vou acabar lançando um desafio. Eu tenho visto imensa coisa sobre o assunto. Mas realmente o mercado português ainda, enfim, está mesmo muito mais do que o norte-americano nos seus primeiros passos e ainda faltam muitos anos para que nós cheguemos sequer perto do que se está a fazer nos Estados Unidos. E mesmo nos Estados Unidos, a venda de e-books neste momento só representa 1 ou 2% de toda a faturação global, o que é muito pouco. 3%, não, pronto, em Portugal é muito. Em Portugal estamos a dar muito tempo nas páginas. É o meu pior mercado, mas se a gente tomar genericamente, mas é o meu melhor mercado para o mundo académico. Sim. Pronto, são mercados totalmente diferentes. Exato, depende do que a gente está a falar aqui. Novels e dos textbooks. Sim, os textbooks. E não textbooks, mas segundo nível de utilização profissional. A minha questão era um pouco. Aproveitando também ao fim e ao cabo, a sinergia que o acordo ortográfico acaba por trazer entre o mercado português e o mercado brasileiro era realmente haver por parte de um editor, de um grupo de editores, e eventualmente mais interessante, claro, por parte de um grupo de editores, mas haver realmente o maior investimento. Não só em termos de livraria online, não há aqui de editor, como da plataforma. Eu vou dar, para ficar no detalhe, eu tenho cerca de 700 mil modispens digitais, que estão a crescer uma velocidade, sei lá, 22, 23 por dia, e tenho 9 livros portugueses nesse grupo. Pois, já os contactei todos, não está editor nenhum. E dos quais, desse 9, 3 são de Cabo Verde. É, pronto, eu leio já bastante bem inglês, mas realmente para haver uma penetração muito grande em termos de tempo, costume de português, tem que ser em português. Temos por mais nós não somos ingleses, tem que ser em português. E é uma forma realmente de começar a dinamizar também a cultura portuguesa de uma outra forma. E depois ter um maior intercâmbio entre Portugal, Brasil. Acho que ganharíamos muito. Sim. Sim. Portugal, Brasil. Mercado português, Portugal, Brasil, Palopo. Língua portuguesa. Língua portuguesa são. Não há brasileiros aqui, pô, não. Estive. Não há um mercado de língua portuguesa. Não. São águas diferentes. Há um mercado de livros brasileiros. Pode começar a haver. Pode começar a haver. Grupos tentam, os governos tentam mudar. Onde eu acho que. Gonçalo Neves tenta. Onde eu acho que pode começar a haver é a nível de textbooks. É mais fácil, se calhar, vender um textbook em português, no mercado português, no Brasil, no Spalop e em cá, do que se calhar um romance. Mas também já há muitos escritores, há muitos. Eu tenho cerca de. Eu não quero mentir, mas. Entre os 30 mil e os 50 mil livros brasileiros que eu não posso vender em Portugal. Não permite. O editor não permite. São 7 editores. Não permite, editor. Questões geográficas, direitos de autor. Direitos de autor. Faz parte dos contratos. E depois também há. Não sei, aí talvez seja culpa minha. Eu tenho muita dificuldade em negociar com brasileiros. Posso dizer as razões, mas não sou muito agradáveis, portanto, eu calo. Mas a culpa deve ser minha, de certeza, não é? Não, mas eu tenho muita dificuldade. Portanto, assim, eu posso dizer: nós temos o acervo total da Biblioteca de São Paulo, da Universidade de São Paulo, que eles vendem-nos. Dentro da Universidade, e o Museu de São Paulo é maior da América Latina, Central e Sul. E nós não conseguimos vender, não estamos com o permite. Mas agora para responder um bocado, já foi embora. Os professores da Universidade de São Paulo, quando fazem os cadernos para os alunos, vem para o servidor e vai com DRE para os alunos. Não vai livre. As sementas, aquilo que a gente chama de sementas, não vai livre. Nós é que temos que em cima que os próprios professores têm. E eles próprios copiaram aquilo de outro livro. Mas isso é outra coisa. Eu gostava que falasse da cópia de segurança. Acho que era um dos temas da conferência e não foi falado. A cópia de segurança, sim. São pelo menos os métodos de conseguir essa cópia de segurança. Aquilo é. Depende do. Mas se for. Tenho que ir um bocado às voltas. Não há problema. Está por aqui. Este computador é da empresa, isto gira. Ninguém quer saber da segurança disso. Acho que eu tenho aqui alguns. Desculpa, é só um pedacinho. Não perco a paciência comigo. Não. Vou tentar ver onde é que eles estão. Estou aqui os livros. Com toda a editora, bem, todos os leitores, pelo menos os grátis, o que eles fazem, ao instalarem-se, colocam os livros dentro de uma pasta. Meus documentos ou mais documentos vão à procura. Porquê? Porque normalmente o que a pessoa pega naquela pasta total e transporta para fora. Fazer o backup de tudo, as fotografias, põe-se lá isso tudo, como aqui deve ter, eu nem sei isso. Pois tem que dizer isso aqui, está mais confuso. Mas pronto, diga-me dos meus documentos e o que eu digo, se a gente falta cópia dos meus documentos para fora com o bicho, isto já vai entrar na maioria dos casos. Se não for, na realidade, se pegarem estes documentos e atirar para o serviço, para ter a polícia externa, estão seguros. A repor, voltamos ao mesmo princípio, isto aqui é uma regra de ouro. A questão do e-mail. Do e-mail. É crítico. Eu cheguei lá rapidamente, agora já não cheguei, já não sei daqui. Não, já me aconteceu perder o conteúdo do disco rígido, sim. Portanto, na minha conta do Adobe Digital Editions, voltei outra vez a fazer o acesso e quando descarregou tudo, não. E descarreguei a minha biblioteca toda. Ministro, desde que tenho mesmo a distribuição, cuidado. É uma coisa interessante. Além do e-mail, é preciso a conta no Adobe Editions. A gente diz muito. Se for aquela que foi escolhida. Sim, aquela sim. Conta, sim, sim. Não sei se estou a falar desse exemplo em concreto. É porque ontem eu estive a verificar. Não, aqui ninguém dá óbvio, não é? Não, esta conta basicamente ontem estive a verificar, estive a testar o software da Adobe, estive a fazer a instalação e para além do e-mail podia uma localização e um nome. Acho que é um bocado. Desculpa, da Adobe, não fui falar nisso. Sim, para ativar a conta gosta de nome. A conta da Adobe Edition. E-mail, nome e localização. Sim, sim. Olha, isto é novo para mim. Está confirmado. Pois, está a confirmar. Pronto. Isto está, é uma... Isto não vai um bocado contra a privacidade do utilizador. Não pede no nome, não. Se andamos a navegar no nome e a localização. Não, sinceramente, se o amigo é que vem Gonçalves de Lisboa. Eu vou lá. Sinceramente, eu tenho isto instalado. Se torna qualquer. Sim, mas qualquer. Não vamos supor que as pessoas vão inventar o nome. Não acho que isto não era esse o objetivo da entidade. Mas se quisermos. Mas o importante. Faça também identificável com a linha verde. O check digital, como é que vocês querem chamar? É o que ele interessa. Claro. Esse é. O resto, então, vocês podem mentir, mas se meterem naquele e-mail e não puserem e-mail, então é crítico. Mas acho que o nome e a utilização é sempre assim, um bocado frustrado. Eu não sei, como eu digo o nome. Está bem que a pessoa pode inventar, pode dizer que está na conta agora, que chama-se Luís Alves, mas isso. Há meses que não vou lá. É um antes. Sistema que eles vêm com o texto. Sinceramente, é daquelas coisas que eu instalei, aquilo depois traz atualizações, eu não me lembro mais nada. Mas é isso. Mais perguntas? Peço desculpa só antes, eu vou ter que ir embora. Se o senhor por acaso tem um cartão. Tenho. Peço desculpa por terem aqui. Então, se os assim, somos dois. Com contacto. Fiquei entendido que eu estou aqui em sentido didático. Não estou aqui bem, depois de contar. Está bem. Está bem. Obrigado. Ah, já agora, já que estou aqui, lancei hoje o primeiro site português totalmente dedicado em tudo. Hoje? Só tem um. Que se chama? Maibooks.pt. Ok. Maibooks. Tudo junto. Muito obrigado. É o único que saiba, é o único. Desculpa, eu agora perdi-me um bocado. Não, tá ah, era consigo, sim. Boa tarde. Ou boa noite já. Eu queria fazer primeiro um comentário em relação à questão dos preços, em relação ao preço dos e-books. A ideia com que eu fiquei não é uma questão que me preocupe muito, porque eu acho que, quer dizer, se uma pessoa acha que vale mais o preço do livro em papel, que compra o livro em papel, se acha mais o preço do livro em formato digital, que compra o formato digital. Mas acho que uma das grandes preocupações que foi, quer dizer, um dos grandes argumentos que foi aparecido contra o preço do e-book, não no mercado português, mas julgo mais principalmente no mercado dos Estados Unidos, foi que o preço do e-book normalmente está indexado ao preço do hardcover e não da edição paperback do livro. Quer dizer, não, pelo menos foi problema, assim... Quer dizer, qual é o grande problema dos preços dos e-books na Europa, no governo? Um e-book é considerado um serviço em Portugal, leva IVA de 23%. Certo, pois. É um quarto do valor, então, tudo o que a gente está a falar, softcover, hardcover, custo de coisa, tudo isso é diluído. O 23% é muito, sim. Entre 5% e 23%. Ainda ontem, acho que na França houve uma coisa completamente revolucionária, que foi eles decidiram que vão aplicar o mesmo preço para todos os e-books. Foi é a completa loucura. É que foi a completa loucura. A gente pode criticar. Um livro não é igual ao outro, nunca, não é? E eles aplicaram a mesma tabela para todos os e-books, que é assim um bocado estranho, não é? Mesma tabela está a dizer o quê? Ou seja, o mesmo preço, eles instituíram com um e-book para ser vendido, de uma certa forma, pelo menos o que eu entendi, posso ter percebido mal, teria um preço fixo, mesmo igual para todos. Parece muito estranho. Ah, mas isso não, é uma decisão governamental imposta por lei? Foi. Sim. Foi há uns dias. Não há aqui francês. Se fossem franceses, tinham nascido fora de França. Se fossem inteligentes. Quando eu dizer aqui que não, o que eu ouvi dizer, era o IVA. Ah, então foi a impressão da então, percebi mal. Que ia fazer com que. Eu nunca menti, mas se me engano, estava em 18%. O IVA nos e-books e estava zero nos livros em França, se não me engano. Continua zero. Porque era ridículo. Por 18% sobre o valor de venda, isto é, a percentagem sobre a produção é muito superior. Não faz sentido. Em França, perdão. É 0% em França. O livro em papel. É papel. É sério. Não sei se já subiu, mas era. Porque não significa que eles às vezes até fazem coisas estranhas boas. Pois, mas que eu saiba, era 0 e 17 ou 18% no livro. E cá em Portugal é 5,23%. Pois é. Uma diferença muito grande. O que é que as pessoas têm que fazer? Pessoas, quer dizer, também não é. Eu por acaso tenho essa facilidade. O que a gente faz é torna o que eu fiz, pronto, não é o caso, não é? Tive que fazer uma empresa nos Estados Unidos, no Texas. Essa empresa é que fatura ao cliente final, então não tem IVA. Em qualquer parte do mundo. Se me está a dizer se é legal ou ilegal... Mas por ser no Texas, é isso? É. No Texas há um... Texas? Não é cobrado o IVA? Não. Ah. O IVA sobre bens, chamado bens aqui, culturais, é zero. Não tem nem imposto... Há três impostos, como sabes, é o local, o Estado e do... Estou dizendo. É tudo a zero. O mundo é feito de exceções, por exemplo, há... Oxe. É estranho. Eu, sinceramente, desculpa a interrupção, em termos pessoais, a ideia que eu tinha de direito fiscal, porque também sou estudante de direito agora, é que o que interessava era o destinatário. E no contrato, bem, diga responsável. Ou seja, que é cobrado pelo destinatário, ou seja, pelo país de origem. Não, o país de origem não cobra zero. Como é que a gente faz? Não dá para tocar. É uma questão interessante, porque em muitos sítios já estão a ser aplicadas as chamadas convenções de dupla tributação, em que tu compras na Bélgica ou compras onde for, eles veem o teu IVA, mas isso é porque pronto, funciona no mercado europeu e eles cobram o IVA português. Depois são obrigados a pagar a Portugal ao Estado. Realmente pelo bem vendido, mas isso é no mercado europeu, necessariamente não, fora... No mercado europeu. No mercado europeu. No mercado europeu. Exatamente. Aqui não. Fora, pronto, é diferente. Fora da comunidade, quem pode ficar sem. Mas mesmo dentro da comunidade europeia, fora da zona euro, não zona euro, também há situações interessantes que o próprio usa. Nós fornecemos. Todas as bibliotecas, e muitas delas são livros americanos. E é uma questão de preço. E a razão é a seguinte: a minha empresa nos Estados Unidos manda os livros para a Inglaterra. O convênio Estados Unidos e Inglaterra não obriga a nenhum pagamento de IVA, nem de força de bandeiros, nem entrada. Isso implica que um livro ao entrar. No mesmo dia passa pela site da alfândega. No mesmo dia, na mesma hora, porque não há restrição nenhuma. Mas isto quer dizer que eu o livro chega-me aqui e eu debito o livro no lugar final. Mas tudo isto implica uma movimentação financeira que é favorável à minha empresa. Isto é, eu não estou a pagar o IVA, esperar que depois receber só debito o IVA quando realmente vou debitar. Pronto, isto torna que o meu IVA é sempre positivo em relação ao Estado português. Mas favorece muito em termos de movimentação e de prazo de entrega. Não é? Nós temos aqui livros que vêm do Brasil, exatamente no mesmo que saem do Brasil e cá, já fizemos várias vezes. No mesmo dia, transporte aéreo, blá blá blá blá blá blá. A saída da alfândega portuguesa pode demorar 2 meses. Sim, a alfândega portuguesa é muito parada. Qualquer outra coisa que não seja livros. Enquanto são, são 2 ou 3 meses. Meia hora a sair, então o que eu faço basicamente é isso, tenho um transporte circuitado. Mas pronto, são detalhes comerciais que não deviam envolver. Hoje estamos mais na parte didática dos e-books. Para a sua vez, interrompi, não sei se interrompi, se estava a responder. Não, não tem mal, foi a resposta em relação à questão dos preços. A outra questão que eu queria falar aqui era em relação exatamente à questão do DRM. E em relação a. Você está a dizer que enquanto utilizador não se sente restringido. Na utilização. Sim, na utilização, não na compra, mas sim na utilização, não se sente restringido. Mas o fator que me faz a mim pessoalmente nunca comprar um livro com DRM, seja